Como eu falei domingo passado, dei um recadinho, o Ângelo está de volta aqui. Vem aqui, grandão. O Ângelo esteve esses meses, foram quantos meses? Três meses? Dois meses e meio. Dois meses e meio, lá na Missão Steiger, lá na Alemanha, fazendo a escola de missões. E eu chamei ele para ele compartilhar um pouco do que aconteceu na viagem e para trazer uma palavra nessa noite. Então, o Ângelo estará ministrando nessa noite. Eu quero orar por ele. Eu quero que todos vocês fechem os olhos. Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, pelo coração do Ângelo, Senhor, que sempre foi um coração disposto a servir o teu reino, Senhor. Obrigado pelo coração de servo dele, pelos ministérios que o Senhor tem confiado a ele, pelo chamado dele. Quero pedir que nessa noite, Senhor, o Senhor ministre, que o Senhor nos desafie, que o Senhor fale através dele ao coração da tua igreja. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem feito na vida dele e que o testemunho dele, Senhor Jesus, de alguma forma possa ser um tempo de encorajamento também para a tua igreja. Use a boca dele, fale por meio dele, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E aí? Beleza? Faz tempo, estou com saudade de vocês. Eu sei que vocês não estão, mas eu estou. Eu não aguentava mais ouvir Hillsong. Eu estou falando sério, gente. Foi muito bom ouvir um louvor heavy metal hoje. Foi bom demais. Eu não aguentava mais escutar Hillsong em Jesus Culture. Todos os dias de manhã, todos os dias à noite, todos os dias no meio da tarde, na hora do almoço, eu não aguentava mais aquilo. Mas tudo bem. Como é que vocês estão? Na paz? Amém. Hoje vai ser difícil falar com meu pastor olhando para minha cara aqui. Nas minhas costas, né, pastor? Não tem problema. Eu quero falar um pouquinho do que aconteceu lá. Na verdade, eu não quero falar muito. Eu queria isso compartilhar mais pessoalmente, com o pessoal que realmente quiser saber o que aconteceu, é melhor. Eu posso contar muitas coisas, posso compartilhar algumas aqui. Hoje o que eu quero falar é sobre fé. Algo que vocês já cansaram de ouvir, algo que eu já cansei de ouvir na igreja, e algo muito pouco praticado no cristianismo no dia de hoje. Né? Quando a gente fala de fé, eu duvidei de muitas coisas. Duvidei mesmo. Às vezes a gente fala, eu creio... Desculpa, gente, estou enrolando a língua. Às vezes eu estou falando português, eu estou pensando em outra língua, que está complicado. Que está chique, né? Não, é difícil, gente. Vocês não têm noção. É muita gente. Na terceira semana eu entrei em parafuso lá, bicho. Era ucraniano, era chileno, brasileiro, americano, alemão, era russo. Chega uma hora que sua cabeça fica em parafuso. Eu passei muito aperto lá. Mas, voltando à fé, a gente passa por... Eu mesmo eu tive muitas coisas. Não, eu tenho fé sim. Eu fui confrontado lá com a forma com que a minha fé estava, ou se eu realmente tinha fé, alguma coisa assim. Fui confrontado bastante, porque quando eu saí daqui, eu saí bem desesperado, bem preocupado com relação ao financeiro e tudo mais, muitas coisas que... O que seria, como aconteceria, porque lá não teria dinheiro para nada. Né? E, resumindo, não faltou nada, nenhum dos dias... Eu aprendi uma coisa muito simples. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Eu doei muito lá, gente. Eu quero agradecer todas as pessoas que me ofertaram, as pessoas que vieram na minha festa, que compraram o ingresso, que pessoal que compraram meus CDs, que eu vendi as coisas, vendi muita coisa para poder ir para lá. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Isso aí foi muito maravilhoso na minha vida. E chegando lá, cada dinheiro que o pessoal ia depositando na minha conta, tinha muita gente que não tinha também. O pessoal da Ucrânia lá, eles eram muito, muito, muito pobres mesmo. O dinheiro deles lá, tipo, um euro era 11 ou 12, eu não lembro o nome do dinheiro deles, do dinheiro ucraniano. Era muito. E eles não tinham. Né? Muitas das vezes nós dividimos em todos para poder fazer a viagem deles. Né? Eles eram, acho que em 13 ou 14, 15 pessoas eles eram. E nós fomos assim, na fé o tempo inteiro. E cada vez que caía alguma coisa na minha conta, eu dividia com alguém que não tinha. E cada vez ia vindo mais, sem mentira, gente. E roupa também. Eu peguei e falei assim, pô, essa roupa eu pouco uso. Gente, quando vocês forem fazer uma viagem dessa, por favor, não leve duas malas, não precisa. Eu fiz essa besteira, sofri demais. Quando eu cheguei na Alemanha, com aquelas duas malas na mão, no meio do nada. Você fala inglês? Não. Você fala inglês? Não. Você fala inglês? Pelo amor de Deus, onde que eu pego o meu trem? Né? Com aquele monte de mala na mão. Foi complicado. Não leva, uma só, tá bom. Tem máquina de lavar lá, e é muito bom você usar máquina de lavar. Não precisa trocar de roupa assim, não. E quando essas coisas começaram a acontecer, eu comecei a doar muitas roupas. Comecei a doar. Tinha um pessoal de São Paulo lá. Gente, eles não tinham mesmo. Eles foram muito na fé. Foram muito na fé. Pessoas que abençoaram a vida deles foram. E não tinham muita roupa, não. Era gente pobre. Alguns deles moravam na favela. E estavam com o coração muito disposto a servir a Deus. E eu cheguei e doei mesmo bastante roupa para eles. E eu vou te falar, eu também recebi muitas roupas novas lá. E foi uma bênção de Deus. Fé. Não é só a questão de você pensar... eu tenho, ou, ah, tá bom, por aí, né? Nós ouvimos falar de fé todos os dias. Viver ela significa dar passos, andar. Quando eu olho para a história de Josué, quando Deus chegou, falou para ele, ó, meu, Moisés morreu, agora tu vai ter que pegar o povo aí, beleza. Aí também teve uma situação que eles tiveram que atravessar, não lembro se foi o Rio Jordão ou o Mar Vermelho, não me lembro, alguma coisa assim. E Deus falou para eles assim, ó, beleza, vou abrir, mas você vai ter que pôr o povo na água. Ah, Deus, mas perigoso, pode morrer. Não, manda eles passar. Enquanto não tinha, enquanto todo o povo não entrou na água, Deus não abriu. Mas eles entraram na água, foi um passo. Muitas vezes a nossa fé ela precisa disso, ela precisa desse passo de fé. E eu quero pedir para que vocês abram suas Bíblias em Hebreus 11. E eu quero ler todo ele. Hebreus 11. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda se viam, movido por santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terras estranhas. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também própria Sara, apesar de ser estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar, como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam neles uma pátria melhor, e isso, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e eles lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus não tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim de sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e preservou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho com a terra seca, mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve milhões que pela fé, que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagavam pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, entanto nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O primeiro versículo fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A gente sempre ouve falar de fé e o que ela pode fazer, mas a fé somente está ativa vinda de Deus. Não existe a possibilidade de não termos fé nos propósitos de Deus para a nossa vida, dizendo que temos um relacionamento com Ele. Alguma coisa está errada nisso. É disso que eu quero começar falando. A respeito da nossa vida, nosso relacionamento com Deus e a nossa fé. A fé é algo que ela é dada por Deus a nós. Isso vem de um relacionamento entre nós e Ele. Isso vem de um relacionamento íntimo. A questão de um pai e filho, a questão de um namorado e uma namorada, quando vocês estão juntos, intimidade. A fé, ela é gerada através desse relacionamento entre eu e você, entre Deus e nós. A fé é gerada nisso, nesse amor de Deus para conosco, o nosso relacionamento com Ele. E quando a gente fala, a gente está na igreja, nós sabemos das coisas que o Senhor tem colocado em nosso coração, os propósitos de Deus para a nossa vida. Algum de nós aqui, me fala alguém aqui que não tem certeza do propósito de Deus na sua vida. Levante a mão, por favor. Quem não tem certeza, levante mesmo. Sem Deus, não fique com vergonha. Quem não tem certeza. Legal, pode abaixar. Gente, quem tem certeza do propósito de Deus? Levante a mão. Legal, muito bom. Agora, esse propósito de Deus na nossa vida, o que ele tem gerado? Vocês podem falar por vocês mesmos, eu posso falar por mim, eu não consigo... eu posso dizer que o que eu estou vivendo hoje é uma coisa nova, eu nunca vivi antes. Eu estou aprendendo, eu sou um bebê neste caminho e eu estou gostando muito do que eu estou aprendendo. Mas essa disposição ela vem de Deus. Uma vez eu fui confrontado a falar com um rapaz de outra igreja, estava falando comigo com relação à crença. E, na verdade, eu peguei e falei assim para ele, olha, Tiago mesmo fala que a fé ela sem obras ela é morta. Não adianta a gente chegar e falar de fé, a gente pegar e falar, eu creio, eu acredito em Jesus, eu realmente creio no Senhor, no Filho de Deus, e isso não gera nada. Isso não é fé. A fé ela vem com as obras, e as obras ela gera alguma coisa. As obras e a fé ela gera um resultado. Esse resultado é aquilo que o Senhor está fazendo através de nossas vidas. Quando nós pensamos, eu pensei muito nisso lá um mês atrás, eu fui confrontado com isso, no final quero fazer uma pergunta a respeito disso também. A gente não consegue, em nenhum momento da nossa vida, agradar a Deus sem fé. Lembrando que a fé gera alguma coisa. A fé, ela gera algo. Não existe como nós termos fé e ela não gerar algo. Eu já falei isso aqui. Aí eu queria perguntar, como que está a nossa vida mediante a nossa fé, mediante as obras que a nossa fé tem gerado e mediante os resultados da obra que a nossa fé tem gerado em nossa vida? É disso que eu quero falar. Quando nós colocamos a nossa mente e começamos a pensar nessas coisas, aí que nós vamos ver se realmente a gente tem essa fé ou não. Se ela gera algo ou não. Não me fala que você tem fé. Eu não posso dizer que eu tenho fé se não gera nada, se não existe nada. Se a minha vida é a igreja, é algumas coisas e não tem fruto. O fruto é o resultado da fé que ela é vinda de Deus para as nossas vidas. Amém? Vocês concordam com isso, gente? Amém? Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Como fala lá em Hebreus 11, 6. Agora me fala uma coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Me diga algumas coisas fora da fé que não agradam a Deus. Alguém, por favor, alguém, fala alguma coisa que não agrada a Deus. Qualquer coisa que não agrada a Deus. Pornografia, o que mais? Mentira, o que mais? Como? Incredulidade, o que mais? Idolatria. Como? Falsidade. O que mais? Cachaça. O que mais? Comodismo. São coisas que não agradam a Deus. Pode falar, gente. Pode falando. Vai, que tem mais coisas. Mais coisas, vai lá. Blasfêmia. O que mais? Fornicação. Se a gente for parar para falar de muitas coisas que não agradam a Deus, é muita. Isso é relacionado ao pecado. Desobediência, mentira, discórdia, adultério, bebedice, prazeres da carne, pecado em geral. Isso não agrada a Deus. Aí, quando a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus, aonde é que nós nos encaixamos? Quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? A fé, ela é dom de Deus. Né? Quer ver? Onde que está escrito aqui, ó. Efésios 2, 8. Né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. De quem que é a fé? Ela é de quem? É dom de quem? De Deus. Ela é dada por quem? Para fazer a vontade de quem? Então, tá aí. Então, tipo assim, se ela é dada por Deus, se é para fazer a vontade de Deus, ela é vinda de Deus, óbvio que uma pessoa que não tem fé não está em Deus. também. Entende? É óbvio, não tem como. Eu acho que a primeira característica da vida cristã, a primeira característica de nós como cristãos, é a fé. Que é a primeira coisa que é imputada em nossas vidas, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. E essa fé, ela é dada por Deus, é algo que vem dEle. Você está entendendo? É o Espírito Santo que abre os nossos olhos, Ele que abre a nossa mente com relação à fé, é Ele que abre a nossa cabeça com relação à fé. Aí, quando nós chegamos à nossa vida normal, e a nossa vida não gera fruto nenhum, aí que está a pergunta. Eu sou o mesmo cristão? Eu tenho mesmo fé? Que Deus é esse que eu sirvo? Você está entendendo? É aí que eu quero falar, é nesse ponto que eu quero tocar hoje. Quando nós falamos de fé, Nós estamos falando de algo vindo de Deus e algo poderoso. É uma paixão que o Senhor coloca em nós por Ele. É uma paixão de um relacionamento, de uma vivência, de uma comunhão, de uma amizade entre nós e o Pai. Essa amizade, ela tem que ser aprofundada todos os dias. E a fé, ela pode ser praticada todos os dias. E isso é algo que vem do Senhor também. E essas oportunidades existem, gente. Essas oportunidades existem. Você sabe qual que é a coisa que o Senhor mais está interessado nesse mundo? Pessoas. Olha para o cara que está do seu lado aí. Até para o tiozinho ali. Mas eu não estou brincando. O Senhor está interessado em pessoas. A maior preocupação do Senhor são pessoas. Às vezes, eu estava conversando com os americanos lá, a respeito de como eles defendem os animais e tudo, e aquela coisa. Legal, gente. E eu acho que tem que fazer mesmo. Mas eles defendem os animais muito mais do que defendem os seres humanos. E eu quero dizer para você, se você ama mais teu cachorro do que um ser humano, por favor, pensa aí. Nós estamos falando de pessoas da qual Jesus Cristo veio e morreu por. Entende? O Senhor morreu por nós. Essa fé que é gerada em nós é gerada através dessa cruz. É gerada através da redenção. É gerada através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo por pessoas. E quando nós estamos no Senhor, e quando nós estamos em Deus, e essa fé gerada em nós, ela tem que gerar pessoas. Resultados. Amém? Aí eu pergunto, cadê as pessoas geradas por nós? Aonde elas estão? Entendeu? Aonde estão essas pessoas geradas por nós? Aonde estão essas pessoas geradas por nós? É aí que eu quero falar. Porque não adianta nós falarmos que somos igreja, não adianta nós falar que somos cristãos, nós falarmos que somos cristãos, não adianta nós falarmos nada disso e falar que temos fé e não existe resultado. E falar que nós estamos na igreja e não existe um fruto da nossa vida para com isso. O Senhor quer isso de nós. O Senhor não está... Meu, sério. Se você está preocupado com a sua vida pessoal, a palavra fala que o Senhor vai suprir isso tudo. Gente, eu duvidei de muitas das coisas que eu estou te falando, eu também já duvidei. E o Senhor supre sim, de verdade. Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas, o Senhor vai acrescentar na sua vida todas as coisas. Não é uma. O Senhor sabe da necessidade da sua esposa. O Senhor sabe da necessidade do teu filho. O Senhor sabe da tua necessidade com relação ao teu pagamento, aos seus débitos. O Senhor sabe, Ele cuida, Ele conhece. Ele sabe disso. Mas muitas vezes nós deixamos com que o medo interfira na nossa vida com relação aos passos de fé que nós temos que tomar mediante aos propósitos de Deus para nós. E o Senhor chamou a gente como igreja para ser isso, para ser esse povo de fé, para ser essa diferença. Existem muitas pessoas falando de fé distorcidamente por aí, nós sabemos disso. Mas eu quero dizer para você que até com relação ao dízimo e oferta, o Senhor abençoa a tua vida sim. Eu sei que é um problema muito sério nessa igreja com relação a isso. Eu fui uma das pessoas que participei disso. Eu não tenho vergonha de falar. Porque eu sei o quanto o Senhor tem mudado minha vida nisso. Quando a palavra fala lá em Malaquias, Deus fala assim, ó, me prova para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Me prova. Meu, seja dizimista, sim. O Senhor vai abençoar a tua vida. Eu não estou falando que você está fazendo uma troca com Deus. Eu estou falando de promessa de Deus para a tua vida. Quando você abençoa o teu irmão que está do teu lado, que você sabe que ele, de repente, está precisando de alguma coisa. Quantas vezes nós temos 10, gastamos os 10, o nosso irmão não tem nada? Não é verdade? Isso também é fruto de fé. Isso também é fruto de abençoar pessoas e você crê naquilo, você está confiando no Senhor, você não está preocupado com você, porque você sabe que Deus se preocupa com você. E a questão de fé, de crer, de que Ele está cuidando de você com relação a isso, você entende? Consegue entender o que eu estou falando? Quando você tem realmente no teu coração de que a fé é gerada por Deus, que você sabe disso, entendeu? Por que o medo de fazer as coisas, de tomar os passos, as iniciativas, daqueles propósitos que Deus colocou no teu coração? Olha, não é fácil quando o Senhor mostra as coisas. E o Senhor me mostrou várias vezes essa atitude que eu tomei de querer virar essa coisa, missionário, e estranho, porque é complicado. Eu relutei isso muito já na minha vida, e desde quando eu era adolescente, pessoas na minha igreja falavam, meu, você tem esse chamado, você não sei o quê. Eu falava, você está louco, não quero, meu. Não quero ficar dependendo dos outros. E não é depender dos outros, gente. É depender de Deus. Mas aí que está. Se eu tenho medo de depender de Deus, então em que Deus eu estou crendo? Se eu tenho medo de depender totalmente do Senhor, em que Deus eu estou crendo? Eu não estou falando para você deixar teu trabalho, tua casa e sair. Não é disso que eu estou falando. Existem muitas coisas que nós temos medo de fazer com relação à nossa vida cristã, que nós não fazemos porque nós temos medo. Não tenha medo. É normal ter medo. É normal ter medo até. Não posso dizer não tenha medo, mas faça. Eu creio que Josué também teve medo a hora de pôr o povo tudo na água lá, antes do Senhor abrir o mar. O medo faz parte, mas não deixe com que o medo, não deixe com que essas coisas apague de dentro do seu coração esse algo que o Senhor colocou na tua vida. Gere frutos, gere frutos. Isso é algo que vem do Senhor. O Senhor nos chamou para isso. Eu sei que tem muita gente nessa igreja que trabalha, que tem colocado o seu coração em projetos com amor e estão fazendo esses projetos. E Deus vai honrar isso. Não desistam nunca. Não desistam. Porque se vocês têm certeza que isso vem do Senhor, se vocês têm certeza, não desistam nunca. Eu sei que o Senhor não vai deixar vocês na mão. Continue firme. Mas eu também sei que pessoas como eu estava, sem fazer nada, também não se importando com nada, existem. Eu sei disso também. Aí, não existe a possibilidade nesse mundo de eu ser cristão e não ter fé. Não existe. É algo forte um pouco você falar sobre isso, porque não combina, não combina você não ter fé e dizer que é cristão. É ilógico, porque acho que é a primeira coisa, acho não, tenho certeza, é a primeira coisa de Deus imputada na nossa vida com relação ao cristianismo, a nós e ele, é a fé. Porque nós recebemos a graça mediante a fé. É a primeira coisa que é colocada em nossa vida, é a fé em crer nele. Vocês concordam com o que eu estou falando? Eu estou falando algo fora da palavra aqui? Não é a palavra que fala que a fé é dom de Deus? Não é verdade? É dada por Ele? Então não queira você ter fé por você mesmo, porque não existe. Não queira. Essa fé ela é de Deus. Então se você entregou sua vida para o Senhor, essa fé ela está imputada em você. Essa fé ela está em você. E nós temos que praticar ela. Ela tem que ser ativa. Não existe fé passiva, gente. Não existe. Não existe fé passiva. Existe fé ativa. Fé que gera frutos. Eu sei que... Eu não vou entrar nesse assunto aqui, não tem nada a ver. Mas essa pergunta eu vou fazer. Porque eu me fiz essa pergunta? Porque eu tive uma dificuldade muito grande por causa de visão teológica. Porque eu creio em uma visão teológica. E existem outras visões teológicas, mas com relação à fé e muitas outras coisas, eu fazia muita confusão na minha cabeça, e há um mês atrás o Senhor me confrontou com essa pergunta. Independente da visão teológica, quem crê na predestinação aqui? Por favor, tem algumas pessoas. Quem crê no livre-arbítrio aqui? Levante a mão. Legal. Para vocês que creem no livre-arbítrio, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se a tua fé não gera frutos. Se a tua fé não gera frutos. E você sabe que a fé, a palavra fala que a fé é dom de Deus, é dada por Ele, vem dEle, é imputada por Ele na tua vida, mas não tem gerado frutos, está na hora de você rever se você realmente entregou a sua vida para o Senhor. Agora o pessoal da predestinação. Se você crê que a fé é imputada por Deus, que ela é dada por Deus, que ela vem de Deus, e você não tem gerado fruto, você tem que rever se o Senhor te chamou mesmo ou não. Então, eu só quero colocar esse ponto, porque, na verdade, não, a questão da fé que eu estou falando aqui é que não existe a possibilidade de nós vivermos sem ela e dizermos que somos cristãos. Não existe. Gente, gere frutos. Gere frutos. Uma das coisas que, uma experiência que eu vivi lá, foi com um rapaz chamado Guilherme. Para mim foi o mais impactante de todas as experiências que eu tive. Eu estava na Croácia e nós saímos para a rua. E eu me senti muito perdido, na verdade, com relação a muitas coisas na escola. E eu orei muito naquele tempo, porque eu falei, Senhor, eu vim aqui para algo, mas parece que no começo eu me senti muito preso, porque todo mundo fazia alguma coisa. Ou o cara era artista e te fazia malabares, ou o cara era, fazia apresentação com fogo, ou o cara era, entende? Cada um tinha uma coisa. Eu não sabia fazer nada disso. Eu tentava jogar aqueles pauzinhos lá, com flor lá, que o Diogo faz lá. Era uma negação aquilo, bicho. Eu, no final, até que aprendi a fazer algumas coisas, mas não é aquilo. Eu falei, Senhor, eu preciso falar. E eles foram para uma praça, nós fomos todos para lá, eles começaram a fazer essas representações, a galera começou a chegar, e aí tinha, eu vi o Cage conversando com o Punk, e eu cheguei lá, o Cage saiu, e eu continuei conversando com ele. E para mim foi a melhor conversa que eu tive, porque eu consegui entender um pouco da cultura europeia, na verdade da Espanha, com relação ao cristianismo. Eu vou te falar, aquele cara quase me deu um show de Bíblia. Ele conhecia muito. É um país católico, é um país que a maior parte dele é católico. Muitos deles cresceram, estudaram ali na igreja quando pequenos e tudo mais, e com o tempo deixaram. Mas existe uma pressão muito grande ainda do passado na cabeça dos jovens e da população com relação ao que o catolicismo fez na antiguidade ainda. A Europa ela está muito morta com relação ao cristianismo. E não é mentira, gente. O que eu estou falando não é mentira. Existem igrejas tentando fazer trabalho, sim. Existem pessoas tentando fazer alguma coisa, sim. Mas ainda ela carrega uma cultura do passado muito forte nela que causa esse bloqueio. E aquele dia eu comecei a conversar com esse Guilherme e ele começou a me falar algumas coisas e eu ouvi. Eu não falei nada, eu ouvi muito. Ele conversou muito comigo. Nós ficamos quase 2 horas conversando. E eu comecei a falar para ele com relação a Jesus. Eu falei, você conhece Jesus? E ele pegou e falou assim, sim, eu conheço. Foi aí onde ele começou a querer me falar muitas coisas da Bíblia. E ele falou certinho, onde estava, como era. E eu fiquei surpreso e fingi que não fiquei. E aí, tipo, a gente começou a conversar e tudo, e eu comecei a colocar Jesus fora um pouco do conceito que ele tinha, de religião e tudo mais. E no final de toda a conversa, ele parou e perguntou, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa hora, o Cage tinha chegado, ele estava do lado, falou assim, cara, quero te fazer uma pergunta. Eu falei, o quê? O que que vocês têm? Eu falei assim, como assim? Não, cara. É diferente. Falei, mas o que é diferente? É diferente. Não sei o que é diferente, mas tem alguma coisa diferente. Eu falei, cara, eu sou cristão. Eu creio em Jesus e eu te expus a forma como eu creio em Jesus. Eu te expus a forma como isso acontece, como a vida cristã acontece. E ali naquele momento ele pegou e falou assim, foi a melhor conversa que eu tive durante esse tempo todo com relação à religião, foi essa que eu tive com você. Eu falei, que bom. Ele falou assim, vocês estão indo para o festival amanhã? Eu falei, tô. Então vamos se encontrar lá. Eu falei, tudo bem. Eu não consegui achar o Guilherme, gente. Eu não consegui. Eu fui praticamente todos os dias nesse festival punk e eu não vi o Guilherme. Mas eu posso te falar e afirmar para vocês que eu tenho orado por ele até hoje. Que foi algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que se o Senhor trabalhar na vida dele, essas atitudes, esses passos de fé que a gente toma, esses passos que nós tomamos, essa obra que a gente faz, mediante a fé que nós temos, que o Senhor pode salvar pessoas, Ele vai salvar pessoas. E o Senhor vai salvar pessoas. Como eu disse, O Senhor é o mais interessado em pessoas. Ele é o mais interessado em pessoas. Se nós não somos interessados em pessoas, nós temos que rever isso. Se o nosso coração não é interessado em pessoas, se o nosso coração não é interessado com relação ao reino, à salvação, a conversões, a pessoa se achegando aos pés do Senhor, tem alguma coisa errada. Porque foi por isso que ele morreu. Foi por isso que ele morreu. E ressuscitou. Então, se o nosso maior objetivo de vida como cristãos não é esse, vamos rever a nossa vida em Deus, a nossa fé e no Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Eu só queria orar por vocês e queria pedir para vocês se lembrarem disso. Não se esqueçam disso. Que a nossa vida cristã e a nossa fé, ela gera resultados. E o Senhor está interessado nesses resultados, nesse resultado de fé. Como nós lemos em Hebreus 11, aquelas pessoas, elas acreditaram em coisas que elas não viram. Muitas delas eles nem viram, mas aconteceram. Creia naquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Creia que o Senhor, se o Senhor te chamou, se você entregou a sua vida para o Senhor, e você tem essa visão, você tem algo no teu coração com relação a vidas, pode ter certeza que isso é de Deus. Às vezes vocês perguntam, por que que muitas vezes eu oro e algumas coisas não acontecem? Você já se perguntou se é o que Deus quer? Quando nossa vida está em sintonia com Ele, sincronizada nele, no nosso Deus, pode ter certeza que a nossa vontade é a vontade dEle e o nosso coração vai arder por vidas, porque o coração do Senhor arde por vidas, por pessoas. O Senhor está interessado em você, em mim. O Senhor está interessado na sua família. O Senhor está interessado nos seus amigos do trabalho. O Senhor está interessado nos seus amigos, seus vizinhos. O Senhor está interessado. Aí eu pergunto, estamos nós interessados neles? Só um rapidinho eu vou contar. Um ator americano de comédia, muito famoso nos Estados Unidos, ele pôs na internet isso, se vocês quisessem, eu não lembro o nome dele, eu posso perguntar para o Luke me manda o link. Ele, eu não sei se tem legendado, mas ele falou assim, eu sou ateu, não acredito em Deus, e eu só estou pondo isso na internet porque aconteceu um fato muito estranho. Um cara foi no meu show, eu falo muitas besteiras, mas o cara gostou muito do meu show, e ele foi por 3 vezes, tentou falar comigo, eu fui meio que esquivando, mas ele não foi um cara fanático, ele ficou sempre aguardando. Aí eu chamei ele para conversar, ele falou que o show foi muito legal e tudo mais, tal, tal, tal. E no final ele pegou e me entregou um papelzinho, e ele falou que era cristão e tudo mais. Aí eu falei, eu não acredito em Deus. Aí ele falou, mesmo você não acreditando em Deus. E eles tiveram um papo de 40, 45 minutos, e aquele cara compartilhou alguma coisa. E ele disse que ele foi para casa e ficou encucado. Ele ficou muito encucado, porque ele falou assim, poxa, tem alguma coisa errada. Aí ele falou assim, nesse vídeo que ele fez, se o que esses cristãos falam a respeito de inferno e céu, que se eu entregar minha vida para Deus, eu vou para o céu, viver uma vida eterna, e se eu não entregar, eu vou para o inferno, viver uma vida de condenação. Esses crentes devem odiar muito a gente, para não falar. Esse foi o pensamento dele. Esses crentes devem odiar muito a gente, para não falar. Então, queridos, fale do Evangelho. Deixe com que essa fé que o Senhor imputou em nossos corações, através da cruz, através do Senhor Jesus Cristo, dê resultados. Dê resultados. Hoje eu não vim aqui para falar do que aconteceu comigo lá. Se vocês quiserem saber, a gente pode conversar, bater papo, todo mundo pode me procurar. Eu não tenho... Eu gostaria muito de abrir muitas coisas. O Senhor trabalhou muito o meu caráter ali, minha vida pessoal. Mas o que eu mais aprendi é isso. Que a nossa fé gera resultados. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem colocado em nossos corações, Pai. Nós sabemos dos seus propósitos. Nós sabemos, ó Pai querido, quando nós entregamos a nossa vida em Ti, que uma das principais coisas era divulgar esse amor maravilhoso que o Senhor tem, Pai. Que essa fé gera frutos, gera alguma coisa. Pai, coloque essa paixão em nossos corações pelas pessoas que o Senhor tem, Pai. Dê-nos o Teu coração pelas pessoas, ó Pai. Dê-nos o Teu coração pelas vidas, ó Deus. Eu Te peço, Pai querido, para que o Senhor trabalhe em nossas vidas a cada dia, Pai. Em nome de Jesus eu Te peço. Amém, Senhor. Amém? Aleluia. Obrigado, gente. Amém. Quero falar duas coisas. Em cima disso que o Ângelo falou, a primeira coisa é, sempre quando a gente faz classe de membresia aqui para receber novos membros da Gólgota, eu sempre deixo assim explicitamente claro que a Gólgota, como igreja, na sua teologia, ela crê fielmente que a salvação é pela graça, mas é por uma graça que produz obras. Essa frase ela é uma frase bem polêmica quando é dita assim, dentro de um debate teológico, porque se subentende que a salvação é pela graça, ponto. Porém, nós aqui acreditamos que a salvação é pela graça que produz obras. Por que que nós estamos completando essa frase da forma como a gente completa, que a salvação é pela fé que produz obras, ponto? Porque nós não cremos que uma fé que não produz, uma graça que não produz obras, seja de fato graça. Ok? Não seja de fato salvação. Eu acredito que todo aquele que é salvo de fato produz obras, em nome de Jesus. Amém? Porque fé sem obras é o quê? Morta. E salvação produz vida, não pode produzir morte. Apenas em concordância com isso que o Ângelo está falando aqui. Uma outra coisinha que eu queria falar, que eu não posso deixar passar em branco, em cima disso que o Ângelo perguntou, a respeito de quem crê na predestinação e quem crê no livre-arbítrio, né? E eu vi assim que na hora que ele perguntou assim, quem crê na predestinação, uns 10, 15 levantaram a mão, e quem crê no livre-arbítrio, mais uns 15 levantaram a mão. O resto, não sei por que não levantou, acho que ele escreve crê no quê? No Buda, alguma coisa assim, né? Sei lá, deve ter um terceiro, um meio termo. Ah, então tá. Só quero falar a respeito dessa questão de que quando se pergunta, você crê na predestinação, né? Isso daí causa um constrangimento das pessoas ao levantarem suas mãos. Eu quero que vocês abram dois textos lá em... Abram suas Bíblias em Romanos... Romanos 8, 29 e 30. E depois... Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Efésios capítulo 1, Romanos 8, 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus, não é o Pipe e nem João Calvino que está aqui falando, ok? Não é João Calvino que está falando aqui nessa noite, porque a gente não é espírita, então não tem nenhuma reencarnação aqui, nenhuma mediunidade acontecendo aqui. Eu estou falando da palavra de Deus em Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versos 29 e 30, diz assim: pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Agora abro em Gálatas, Efésios capítulo 1, versículo 5 e versículo 11. Basicamente as mesmas palavras, Paulo dizendo aos Efésios: nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém? Quando eu pergunto para você, você crê na predestinação? Obviamente, todos vocês aqui presentes, sem exceção, têm que levantar a mão. Porque se você diz para mim que você não crê na predestinação, jogue sua Bíblia fora. Rasgue ela e jogue fora. Todos vocês, como cristãos que dizem crer na Bíblia Sagrada, têm a obrigação de dizer: eu creio na predestinação. Eu creio. Isso difere muito de eu dizer: eu sou calvinista. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ok? Porque quando eu falo: você crê na predestinação? Não, eu não creio. Ué, como assim? Você está dizendo que você não crê em Gálatas? Em Efésios? Você está dizendo para mim que não crê em Romanos? Então, quando eu perguntar de novo para vocês aqui, todos vocês levantem a mão em nome de Jesus. Seja onde for que você estiver. Amém? Alguém não entendeu o que eu estou dizendo? Que você responder que você crê na predestinação é algo distinto de você dizer que você é calvinista. Ok? Predestinação é uma doutrina bíblica. Está aqui dizendo. Se é da forma como Calvino ensinou, não sei. Aí é outra questão que você tem que estudar e se virar, negão. Aprenda, te vira. Te vira. Faz 20 séculos que a igreja discute esse debate, né? Que debate acerca desse assunto. Amém? Mas, por favor, nunca mais eu quero ver isso repetido aqui dentro. Amém? Todo mundo que não levantar a mão, vou ficar lá na porta, vou anotar o nome, vou rasgar Romanos 8 e Gálatas 1 da sua Bíblia. Porque você não crê nisso. Ou encarnei com Gálatas. Efésios e Romanos. Amém? Crê na predestinação aqui. Ah, depois da bronca, né, bando de pecador. Amém? Todos nós cremos na predestinação. Todos nós cremos na predestinação. Em nome de Jesus. Amém? Se você quer crer no livre-arbítrio também, amém. Não tem problema. Tem muita gente que não vê contradição entre as duas teologias. Amém? Tem gente que não vê. Né? Ok? Mas não faça essa besteira de dizer: não, eu não acredito na predestinação. Como eu vejo muita gente dizendo: como eu não acredito na predestinação? Você não acredita na Bíblia? Amém? Uma raiva desse povo. Então, depois que o anjo achou todo mundo no espírito, eu vim aqui cuspir enxofre aqui agora. Estou com cheiro de enxofre aqui. Amém?